perguntam por que sou feliz. Eu respondo com satisfação. As tristezas, mágoas e revolta já não existem no meu coração. Foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus que das trevas me tirou. Foi Jesus, foi Jesus, do pecado ele já me libertou. Eu não quero mais nem pensar no que eu passei. Só Deus sabe quanto eu sofri. Amargurado muito eu chorei. Foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus que das trevas me tirou. Jesus, foi Jesus, do pecado ele já me libertou.